atender mais um tapa num cigarro, uma olhada no mapa do Brasil, uma caminhada por qualquer caminho, um carinho qualquer. Basta ver o que não se enxerga, e só se enxerga nos olhos de uma mulher. Basta olhar pro que acontece, esteja onde estiver. Sem muita graça, uma praça sem muito sol.